anos, nasceu no Brasil, é doutoranda em designer, professora na Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa, colabora com o Gabinete de Comunicação da Federação Espírita Portuguesa. E Ângela Luyer, 45 anos, é mestre em performance artística, dança, licenciada em artes cênicas, estudou cinema, é professora de teatro e professora de dança. Nasceu num lar espírita, tendo frequentado os estudos espíritas. Trabalhou mediunicamente desde tenra idade e dirigiu o grupo de teatro da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, em Porto Alegre, no Brasil. Ambas são colaboradoras do Coletivo de Artistas Espíritas em Portugal, o primeiro grupo de arte espírita em Portugal, com a missão de reunir os artistas espíritas e interessados em estudar a arte espírita. Pedimos que aguardem um pouco, de seguida teremos então a performance artística. Baseado na história do espírito Clair, presente na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a performance conta a história deste espírito já exausto pelo fracasso das suas múltiplas encarnações dedicadas aos vícios, à intolerância, à preguiça e às preocupações terrenas. Aprisionado na sua angústia, Clair questiona-se o porquê de tantas oportunidades desperdiçadas, levando-a a um encontro consigo mesma. Surge o momento em que o seu mentor vem em seu auxílio, orientando-a, renovando energias e criando coragem para que na próxima reencarnação o passageiro se desvencilhe das suas amarras e recomece a sua jornada reencarnatória com uma nova expectativa de construir um caminho que lhe trará bênçãos e oportunidades para se reerguer. I said him, give her up. Get off me, get off me, old dog. Let's get a load over, wiped out. I said him, give her up. fiz eu aqui, desgraçada? Ah, a resignação e a esperança não passam de palavras. Um dia, um ano, um século, o que sei eu? Se as horas não dividem, as estações não variam. Eterno e lento como a água que broteja do rochedo, este dia abominado, maldito, pesa sobre mim como avalanche de chumbo. Eu sofro. Em torno de mim, apenas sombras, silenciosas e indiferentes. Como eu sofro. Desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais esquecida de toda caridade, de todo afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos, preocupações materiais, que me cegaram, que me perderam. Agora, o remorso do tempo perdido. Aqui, boa amiga, sofro contigo, choro contigo, mas me animo na esperança de que a dor é experiência passageira e termina tão logo o espírito se renda aos caminhos da renovação pelo amor. Essa tem sido a minha missão junto a ti. Quando tu abres uma porta, eu entro, e hoje vim para propor que solte as pedras que tu tens nas mãos. Venho para tirar os espinhos da culpa que estão em tua mente. Venho para mostrar que tu fazes parte desta grande família, que é a família de Deus. Thank you. Muito bem, entramos então na nossa fase final. Vamos pedir à Amélia Reis se me puder fazer companhia aqui na sala, aqui na mesa, perdão, na sala já ela está.